Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre Antônio, Jovem Nerd, eu quero estar em dois lugares ao mesmo tempo. Aqui é o Caio Gomes e hoje o Azaghal dorme antes dos 10 minutos. Aqui é o Rafael e paradoxo é só um conflito entre o que você queria que a realidade fosse e o que ela realmente é. Aqui é o Easy Nobre e Einstein é tão foda que até quando ele achava que estava errado, ele estava certo. Vai, pô, cara, sumiu mesmo. É que o Azaghal... Muito bem, nerds, estamos aqui com um time de ciência para tentarmos entender, jogar uma luz sobre a mecânica quântica, nerds. É recente, né, esse estudo da mecânica quântica? É recente, estamos falando do quê? De primórdios do século XX? Exatamente. Ou seja, como a gente já falou que você, para entender a física, você precisa de fazer 400 anos de especialização depois da faculdade, para você entender a física quântica, você tem que realmente transferir sua consciência para um robô para viver mais 1.500 anos estudando essa porra. E nós vamos entender isso tudo em apenas um Nerdcast. Olha, o Richard Feynman falava que ninguém entende física quântica e se a pessoa acha que entende física quântica é porque ela não tá entendendo a parada, então... Exatamente. Vamos para isso depois de mim. Canelada. Canelada. Azaghal, vamos para mais uma semana de mês e caneladas no Nerdcast! Vamos! É isso, Azaghal, nós estamos de volta da Nova Zelândia, nós voltamos já neste dia 31. E já estamos, não conseguimos gravar porque a gente está no esquema que o pessoal chama de jet lag. Jet lag, a gente fica retardado por 15 horas de diferença. Na verdade, eu nunca sofri de jet lag na minha vida. Para mim, jet lag mas é coisa de fraco. Esse é o mais agressivo de todos. Eu vou ser testado agora. já foi, por isso que a gente está aqui com esse e-mail pré-gravado, você já sabe, não tem leitura de e-mails, mas... Tá tudo certo. Será que a gente conseguiu gravar algum? Eu fico na dúvida. Porque a gente tá gravando isso, a gente gravou todos os reservas. Sim. Então, será que a gente gravou algum? Será que a gente falhou miseravelmente? Todos. Será que usaram os reservas? Será que vocês nunca vão ouvir os reservas? Nunca saberemos. Ficaram engraçados. Não, só nós saberemos de volta. Exato. Muito bem, eu vou começar com um super básico. Física quântica 101. É física quântica ou mecânica quântica? Ou tanto faz? Tanto faz. Eu acho que não tem nenhuma diferença entre as duas coisas, não. Entre os físicos, normalmente a gente fala mecânica quântica, mas realmente não existe diferença entre uma ou outra. Talvez exista assim. Normalmente, quando você quer dizer mecânica quântica, você está falando sobre o movimento de partículas subatômicas, né? O que acontece com o movimento de partículas subatômicas. E talvez física quântica seja algo um pouquinho mais amplo que inclui todos os outros fenômenos quânticos, assim, teoria quântica de campos e tal, mas as duas coisas são usadas muito como sinônimos em física. Semântica quântica, veja você. É que assim, a física quântica tem sido meio que um pesadelo pra mim. Por quê, cara? Porque, como é ainda um assunto muito ainda difuso, né? Pessoas não entendem exatamente o que é muito teórico, então quando é muito teórico você pode viajar já foda na parada. E acontece que o quê? Quando você não tem muita certeza científica das coisas, você pode, como eu posso dizer, esoterizar tudo. Ah, sim. Você tá entendendo? Eu te digo até qual é o primeiro, o principal culpado dessa parada. Aquele filme, acho que 2005, que se chama What the Bleep Do We Know? Que ele pega várias coisas bem esotéricas. Sabia que você ia falar isso. Eles pegam várias coisas bem esotéricas e falam, ó, isso aqui que a gente não entende é física quântica. E quem não entende pensa, nossa, a ciência provou. E aí, exatamente. Aí o meu sogro, que é super esotérico, ele fica tentando entender as coisas do universo, sabe? Entender a parada espiritual do universo e tal. Aí ele viu esse documentário, esse filme, essas coisas. E aí, sabe, foi perfeito, porque todas as lacunas que ele tinha de ciência, juntando com Deus e ciência, etc., é física quântica. E aí agora ele aprendeu o termo salto quântico. Então, tudo na conversa dele, aí não sei o que, você dá um salto quântico e você chega a Deus. Aí eu, caralho, não, cara, porra, alguém por favor explica a física quântica pra acabar com este mundo sombrio, assombrado pelos demônios, como diria Carl Sagan. Então, uma coisa tem que se deixar clara desde o começo, que mecânica quântica não tem nada a ver com alma, não tem nada a ver com você pensar e as coisas acontecerem, não tem nada, absolutamente nada a ver com nada disso. Agora coloca isso no PowerPoint. Por favor. Tem a ver com o quê? Então, eu acho que pra gente entender que é a mecânica quântica, é bom entender o estado que a física estava quando ela foi descoberta. Certo. Então, para isso, a gente volta lá para o final do século XIX. O que era a física que a gente tinha na época? A gente tinha a mecânica clássica, que tinha sido feita por Newton, o eletromagnetismo, que foi feito por diversos caras, mas o Maxwell foi o cara que realmente completou ela e transformou ela numa teoria completa, ipsis literis, dizendo assim, e a termodinâmica e a mecânica estatística, que tentavam explicar realmente propriedades maiores da matéria, né? Transporte de calor, motores. Você tem vários corpos de estudo, e cada um mirando e explicar como funciona o universo de uma forma, entendeu? Aqui as forças gravitacionais, as eletromagnéticas, etc, né? Isso. Cada um tentando explicar um pedacinho do universo. Isso. E, que as pessoas... geralmente falando de uma forma macro, tem isso também. Não, mas mesmo em forma micro, a mecânica estatística, na época, já era acreditada fazer explicações microscópicas da matéria. Você fala o quê quando você diz microscópico? A gente tá falando, quando a gente fala da quântica, a gente tá falando de partículas subatômicas, não, né? Mas, na época, no final do século XIX, a mecânica estatística era acreditada, já conseguia explicar a matéria subatômica e da passagem dela pro macro de maneira completa. No final do século XIX, as pessoas diziam que a física estava completa. O que eles falavam, assim, a física está completa, a gente já conhece o universo todo. Um exemplo que citavam na época era assim, o céu está azul, tirando duas nuvens, que eram dois problemas que as pessoas não conseguiam explicar com a física da época. Quais eram esses dois problemas? Um deles era a radiação de corpo negro, quer dizer, quando um corpo é aquecido, ele vai emitir luz em diversas frequências. Como é que eu posso explicar essa emissão a partir da física? Todos os modelos que eram feitos na época não batiam com o que era medido experimentalmente. E tinha um outro lado, que era o efeito fotoelétrico, quer dizer, quando eu jogo luz numa placa metálica, a luz faz emitir elétrons dessa placa. Só que se a luz é uma coisa ondular, como o eletromagnetismo dizia, quando eu aumentasse a intensidade da luz, aumentá-la a força da minha lâmpada, o que acontece? Você começa a mudar a frequência daquela luz e, a partir de certa frequência, ela começa a emitir elétrons. Só que se abaixo daquela frequência que ele não emite, eu posso mudar a intensidade da luz o quanto ele quiser, que ela não emite elétrons. E isso não faz sentido no ponto de vista ondular, porque se a luz fosse uma onda, ela deveria então entrar em ressonância com aqueles elétrons, quando aumentando a intensidade eles deveriam sair. Uhum. Então, ou seja, a regra de três tinha que funcionar e não funcionava. Era isso. Exatamente. Era exatamente isso, quer dizer, você tinha uma explicação de como a luz deveria se comportar, de como ela tinha que interagir com a matéria, e quando você ia lá no laboratório e colocava as duas coisas para interagir, a luz e um pedaço de metal, você tinha uma previsão de quanta eletricidade deveria sair, porque efeito fotoelétrico é isso mesmo, você ilumina um metal e ele começa a gerar uma corrente elétrica nele. Uhum. Você fazia o cálculo de quanta energia elétrica deveria sair por uma certa quantidade de luz com uma certa frequência e isso não tinha nada a ver com o que você media no laboratório. Você tinha aí uma experiência empírica que estava negando o modelo teórico, é isso? Isso. Mas as pessoas da época, os físicos da época, acreditavam que esses dois problemas eram simples de se resolver. Por isso que eram duas pequenas nuvens no céu azul. Uhum. A realidade mostrou que essas duas nuvens viraram duas tempestades e o céu ficou cinza. Era realmente uma sensação de que a física estava completa. Tem uma frase famosa, se não me engano, é do Lord Kelvin, que na época dizia assim, a física do século XX vai ser na décima casa decimal, sabe? Tipo, uma coisa assim. A gente vai aperfeiçoar alguma coisinha, a gente vai melhorar os nossos experimentos e tal, mas nada de novo realmente vai surgir. E surgiu. E de repente, todo aquele prédio da física clássica foi virado de ponta cabeça. Mas qual foi o grande tchan que mudou a física no século XX? Tudo começou quando o Planck, ele resolveu tentar entender esse primeiro exemplo que a gente falou, da radiação de corpo negro. Max Planck. Isso. Ele quis pegar e tentar entender como é que ele poderia fazer um modelo que, dado as regras da termodinâmica, tudo, pudesse reproduzir aquela curva experimental que a gente estava vendo nos laboratórios. Então, ele fez o que na cabeça dele era um truque matemático. O que ele estava acreditando era que ele estava dizendo que a luz deveria ser quantizada, deveria ser feitas por pequenos conjuntos de energia, não como se fosse uma onda, mas como se fossem... pequenos pacotes, né? Isso pra ele era meio embaraçoso. Ele achava que isso era um truque, que isso não era de verdade. Mas a ideia dele foi assim... Gambiarra científica. É uma gambiarra pra consertar a teoria, mas aquilo não é de fato verdade. Quando a gente descobrir a verdade, a gente vai abandonar esse truque que eu fiz. Mas qual que era o truque? O truque era assim, olha, eu tenho um material quente aqui e ele emite luz, ele emite radiação. Na verdade, era o filamento de uma lâmpada. Isso, exatamente. Só que ele não emite continuamente, como ondas, como o eletromagnetismo prevê. Ele emite em pequenos pacotes. Ele não chegou ao ponto de dizer que a luz era de fato constituída de partículas ou de pequenas coisinhas chamadas quanta, né? Na época eles deram esse nome de quanta e daí vem o nome quântico, né? Uhum. Mas ele falou assim, ó, quando a luz interage com a matéria, quando a matéria emite luz ou absorve luz, ela faz isso em pacotinhos. De repente, quando ele coloca isso na teoria, essa emissão de luz por pacotinhos, ao invés de contínua, uhum, ele consegue reproduzir todos os resultados que eram observados em laboratório. Então, mas essa parada dos pacotinhos era a gambiarra de cálculo dele, é isso? Isso, ele acreditava que aquilo não ia ser medido na natureza. Era uma gambiarra, ou como ele também chegou a dizer na época, algo que acontecia dentro da cavidade. A gente não poderia enxergar isso, não era possível ser medido isso. Uhum. Era um efeito virtual, digamos assim. Daí o que ele falou? Que esses pacotinhos, eles eram tais que cada pacotinho ia ter uma energia que ia ser igual a uma constante vezes a frequência da luz. Olha só, e isso é a constante de Planck? E essa constante, para dar esse valor teórico, para bater a energia que dava, que é o que faz esse ajuste, essa é a constante de Planck. Tom. Sabia que essa piada ia surgir em algum momento. Vocês não entenderam! Eles não entenderam! Ah, eu não ouvi o que ele falou, na verdade. Ele falou Planck e ele Plankton. Falou Tom. Que pariu, cara. Agora eles entenderam. Eles estão muito Sheldon Cooper, puta merda. Então você teve o Planck sugerindo uma exceção à regra pra fazer sentido a coisa. Só que ele falava, olha gente, eu tô criando aqui essa exceção, mas a gente infelizmente não tem como observar e como prová-la, é isso? Foi mais ou menos assim. A gente, vamos fazer de conta que é assim pra gente conseguir entender o negócio. Opa, é assim mesmo. É, a ideia era essa. Uma vez que a gente conseguir explicar o fenômeno de alguma forma, conseguir descobrir uma lei matemática que explica o fenômeno, depois a gente para entender o que está por trás dela. Mas na época era uma perplexidade grande de por que você não conseguia nenhuma teoria que explicasse de fato o que era observado no laboratório. Então quando alguém chegou em uma, opa, peraí, chegamos em uma. Depois a gente vê por que isso acontece, o que está de trás dessa lei que a gente uhum. conseguiu observar. E para chegar nela, eu vou fazer um truque aqui que eu não acredito nele, mas beleza, eu vou aceitar por enquanto como um truque que eu vou fazer só para poder obter aqui a minha lei matemática que explica o que eu observo no laboratório. Mas e aí, o que aconteceu? Daí ficou nessa ideia de um truque ou não truque, até que em 1905, no ano Mirabilis lá do Einstein, que a gente já falou várias vezes, foi o ano que o Einstein publicou três grandes artigos que revolucionaram a física. O da relatividade restrita, um explicando o movimento browniano e outro sobre efeito fotoelétrico. Nesse paper do efeito fotoelétrico, é onde ele mostra que o efeito fotoelétrico, que era a outra coisa que a gente não conseguia explicar, seria resolvido assumindo que a luz fosse uma partícula, fosse um meio corpuscular. Ah, então peraí. Não se sabia que a luz era uma partícula. Até aquele momento, a teoria de como a luz funcionava era eletromagnetismo, né? A luz é uma onda eletromagnética. São ondas contínuas, não é formada por pacotinhos ou descontinuidades ou partículas. Não, é uma onda contínua. Não se falavam na partícula do fóton? Não, nessa não, época... Não. Quem inventou o fóton... Na verdade, caralho, inventou o fóton. Quem inventou o fóton. Classificou. Quem teve essa ideia assim, ó, existem coisas, descontinuidades ou partículas na luz que se chamam fótons. Quem veio com essa ideia foi o Einstein, em 1905. Ah, tá. E ele mesmo sugeriu que a luz, ela era afetada pela gravidade? Ou isso veio depois? Isso, mas isso na relatividade isso geral em 1915. Ah, relatividade geral em 1915. Isso. Isso ainda teórico e depois que a gente foi provar que a luz era realmente afetada pela gravidade, certo? Exatamente. Inclusive, exatamente. Se não me falha a memória, eles provaram isso em Sobral, no Ceará, cara, durante um eclipse. Exato. É o eclipse de 1921. A ideia desse experimento era basicamente assim. Eles sabiam que tinha uma determinada estrela, que eles sabiam precisamente a posição dela. Então, medindo a posição dela precisamente, teve um eclipse naquele dia. Então, o Sol estava no céu e ele estava muito próximo daquela estrela. E a gente, por causa disso, percebeu que a posição da estrela mudou em relação àquela que a gente tinha uma medida de alta precisão. Mas o que o eclipse tem a ver com isso? Que escureceu e deu pra ver a estrela, é isso? Durante o dia? Porque foi no eclipse que o Sol esteve perto da posição do céu daquela estrela pra poder quase fechar ela na nossa linha divisada, entendeu? E aí a gente viu que ela não estava na mesma posição clássica ela que deveria estar. Exatamente. Ou seja, a luz dela estava sendo afetada pela gravidade do Sol. Exatamente. Estava passando pela gravidade do Sol, estava tendo um pequeno desvio até chegar na gente e a gente viu ela em uma posição diferente. Fantástico, não é? A ciência não é uma maravilha? Hello, my baby, hello, my honey, hello, my ragtime cow. Em 1905 foi, acho que caiu a ficha das pessoas que de fato tinha alguma coisa bem diferente com a luz ali, e teria que se reimaginar qual era a natureza da luz para poder entender os fenômenos microscópicos. E foi o Einstein que causou essa mudança de visão ali com a explicação dele do efeito fotoelétrico. Mas peraí, então toda a física quântica vem desse estudo para desvendar o que era a luz? É isso? De certa forma, inicialmente sim. A ideia era que você tinha alguns fenômenos que aconteciam bem específicos, que não tinha explicação. E assim, a luz estava entre eles. É a isso. Luz está... É, dois desses fenômenos envolviam a luz, né? Esses dois que a gente está citando. O esquema que a gente esqueceu de explicar. A relação da luz, né, a descoberta dessa relação entre a luz e a energia que a onda está tomando e tal, foi porque existia, se não me falha a memória, ele tava o esquema do filamento da lâmpada. Ele foi contratado, foi encomendado pelo governo alemão para descobrir uma forma de fazer uma lâmpada bastante eficiente, o filamento mais eficiente possível. Ou seja, com menor quantidade de energia, a lâmpada vai brilhar o máximo possível. E aí ele começou a estudar a parada e ele descobriu que a luz, as ondas da luz, o espectro visível das várias cores diferentes, cada onda dessa tem um comprimento de onda. A luz da lâmpada vai ser diferente de qualquer coisa que emita uma luz. O comprimento da onda dessa luz vai variar com a energia que a onda está precisando, está consumindo, digamos assim, para ser propagada. A relação entre o brilho exato, digamos assim, a luz branca, que seria a mais eficiente para iluminação, né? Porque boa parte da iluminação de uma lâmpada é perdida para espectros de luz, né, frequências de onda que a gente não vê. Então, existia esse relacionamento entre esta onda, que é a que a gente quer que a lâmpada produza mais, exige este tipo, essa quantidade de energia. E ela é soltada, como o Caio falou, em pacotes. E aí que foi por isso que a mecânica quântica começou com essa relação entre a onda da luz, a dualidade entre a luz e a partícula, e quanta energia. E a palavra quântica vem justamente disso, do latim quanta, é quantificar, é a quantidade de energia que essa frequência de onda vai requerir. Quer dizer, eles estavam tentando resolver um problema que era um problema aplicado, mas realmente não existia como resolver essa situação. Então, o Planck, no fundo, ele deu quase que um chute. Ah, vou botar isso aqui, assim eu resolvo meu problema. Um dia a gente senta e tenta entender que bagaça está acontecendo aqui. Quando o Einstein vem e explica o efeito fotoelétrico dessa maneira, todo mundo foi obrigado a olhar que aquele truque matemático que o Planck tinha pressuposto não era um truque. Ele estava ocorrendo fora de cavidades, ele estava ocorrendo na natureza de verdade. Então, os físicos foram obrigados ali a parar e olhar essa quantização da luz como um efeito real. E qual que era o problema? Existem outros experimentos, por exemplo, quando você passa, joga uma luz numa parede, e eu faço um pequeno buraco na parede. Quando ela passa por esse buraco, depois a luz, ela não continua em linha reta logo depois do buraco, ela começa a se espalhar para os lados de novo, como se aquela pontinha de luz fosse uma nova lâmpada. Isso que a gente chama de difração, né? Uhum. Quando ele passa por pequenos buracos, ela tende a se ampliar. Isso é um efeito puramente ondular. Então isso. A gente tem efeitos que a gente sabia que que a luz estava se comportando como uma onda, experimentos precisos onde ela estava se comportando como uma onda, uhum. E vem o Einstein e mostrou que, para explicar outro experimento, se ela for como onda, ela não funciona. Ela só vai explicar se ela for uma partícula. Que era uma coisa muito confusa na época. Como é que a parada tem duas propriedades na físicas? Na época, porque hoje tá uma beleza. Não, mas hoje a gente já aceita isso. Na época... Era novidade. Hoje é aceita. Né? Como é que é? Tem duas propriedades físicas diferentes na mesma coisa. Elas comportam de duas formas diferentes. O que a gente faz aqui? Eu tenho dois experimentos, ambos foram feitos, refeitos, e todo mundo tinha certeza que não havia um erro experimental em nenhum deles, e cada um levava uma conclusão contraditória. Foi aí que as pessoas foram obrigadas a olhar e falar, a gente tem aqui um fenômeno novo. Alguma coisa está acontecendo aqui que a gente não está entendendo. Então foi aí que realmente todo mundo se convenceu que ali existia física nova, e não física nova na décima casa decimal. Física nova de verdade, assim, grande física nova. E essa é a física quântica. Exato. E a gente não entendeu nada ainda. Então, ok, temos uma nova física a ser estudada. Agora a gente chegou no mesmo ponto que todos os cientistas do início do século XX estavam. Cacete, o que tá acontecendo aqui? Eu não tô entendendo nada. Caraca, você tirou as palavras da minha boca. Imagina, todo mundo rasgando o diploma com raiva. E o legal disso é que por 25 anos o pessoal foi tentando fazer gambiarras pra tentar explicar isso, e foram gambiarras cada vez mais sofisticadas pra tentar trazer toda essa estrutura pra aquilo que a gente conhecia. Foi só em 1925, que é quando é começada a nova mecânica quântica, ou somente mecânica quântica, que a gente conseguiu entender o que estava acontecendo. Desse ano, de 1900, 1905, até 1925, é o que é chamado hoje em dia da velha mecânica quântica. Quer dizer, quando os caras estavam coçando a cabeça, olhando para um monte de experimentos e falando, fudeu, negado, o que a gente faz? Uhum. Então é basicamente essa parte que todos os problemas grandes vão tentar ser gambiados, e só em 1925 que uma solução correta e completa vai ser explicada. E o que, que o pessoal fez ali para tentar entender isso aí? Um dos primeiros caras a tentar explicar essa confusão que surgiu foi um francês, o Louis de Broglie, que ele propôs a seguinte ideia, né? Que é o que a gente é chamado hoje na história da física da dualidade partícula-onda. Todos os corpos microscópicos, eles têm duas características. Por alguns momentos, eles vão se comportar como uma onda, e por outros lados, ele vai se comportar como se fosse uma partícula. Quer dizer, ele não explicou nada, ele só falou o seguinte: todos os corpos, horas vão se mostram como onda, horas se mostram como partícula. Foi meio que uma extensão do que o Einstein fez com a luz. O Einstein falou, ó, pô, a luz de vez em quando é partícula. Aí o de Broglie virou e falou, pô, então por que que as outras partículas não podem de vez em quando ser onda? É mais ou menos essa a ideia. Era uma solução bem tentativa mesmo, não era algo muito concreto. Ah, e se? E aí esse se explicava muita coisa. Então as pessoas continuaram nessa direção. E qual que é o e se que faz todo mundo pirar? Existe um experimento que foi feito para se mostrar que também a onda, que a luz era ondular, que é chamado o experimento de dupla fenda ou experimento de Young. Qual que é a ideia? Eu pego aquela mesma parede que eu falei há pouco, lá onde eu fiz um buraquinho, agora eu vou colocar dois buraquinhos nessa parede e vou jogar uma luz nela. O que vai acontecer? Do outro lado da parede, a luz vai sair desses dois buraquinhos. Só que é a mesma luz chegando nos mesmos buraquinhos. Então, as duas ondas que vão sair daqueles dois buraquinhos vão estar oscilando juntinhas. Certo. E daí, quando você coloca na frente desses dois buraquinhos uma outra parede, por elas estarem interferindo, quer dizer, uma onda vai mexer com a outra, vai ter momentos onde as duas ondas vão estar as duas no ponto mais alto, então naquele ponto da parede vai ter muita luz, daí vai ter outro momento, pouquinho pro lado, que vai estar uma no máximo pra cima, outra no máximo pra baixo. Se cancelar. Então você vai olhar na parede e vai ver uma imagem na parede que é uma coisa ficando cada vez mais clara e escuro, claro e escuro, claro e escuro. Você vai ver na parede toda uma sequência de linhas claro e escuro, claro e escuro. Tudo bem? Ok. Não. peraí. A ideia é que você tem pontos onde as duas ondas estão se somando e pontos onde elas estão se subtraindo. Ela está se propagando como uma onda só. Quando ela passa por essas duas fendas, ela se parte, digamos assim, em duas ondas. E essas duas ondas vão começar a bater umas com as outras e provocar padrões de interferência. Certo. Esses padrões de interferência vão ser notados numa chapa que eles colocam atrás disso tudo, porque, como eles explicaram, no momento em que as ondas estão se somando, elas estão o sinal, digamos assim, mais forte, fica uma barra bem clara de bastante luz, bastante fótons batendo lá. Nos pontos em que elas se cancelaram, não batem tantos fótons lá, digamos assim, porque a gente tá falando de onda no momento e não fótons, mas você tá entendendo mais ou menos. Nesses pontos em que elas se cancelam, não vai bater tanta luz, entendeu? Você detecta alguma, mas não tanta. Entendi, ok. Então você vê várias barras. Porque uma onda interferiu com a outra, é isso? Interferiu com a outra, exato. Isso. Imagina como você joga duas pedras na piscina juntas, daí vai ter momento que uma pedra tá, a onda de uma pedra vai estar lá em cima, a onda da outra pedra vai estar lá embaixo. Então, na hora que elas se encontram, é como se não tivesse nenhuma onda ali. Aham, ok. E esse efeito, a gente sabe que ele é ondulatório. Então, quer dizer, a gente fez isso com a luz, porra, a luz é ondulatória. E o que, que aconteceu depois dessa ideia do de Broglie? Os caras fizeram o seguinte experimento. Vamos repetir o mesmo experimento, só que em vez de jogar a luz nessas fendas, eu vou jogar elétrons. E elétrons são partículas. Quer Sim. dizer, pelo menos até aquele momento, Sim. se imaginava que eles eram partículas. E eu se posso... você jogar um por um, teoricamente, eles não vão ter nada com o que interferir. Então a gente não poderia ver um padrão de interferência como aquele que a gente vê, como a gente solta onda de luz certo. Na parada. E na verdade, os elétrons, mesmo se eu lançasse um monte deles, eles iam ficar uma porrada de elétrons na região da frente dos buraquinhos. Mas eles não iam um mexer com o outro, entendeu? O elétron que passou por um buraquinho não tem por que interferir com o elétron que passou pelo outro buraquinho. Ok. Essa então, é a ideia. E aí, o que aconteceu? Os caras fizeram e eles primeiro jogaram uma porrada de elétrons lá e surgiu esse espectro espectro de interferência que a gente vê com a luz. Esse mesmo padrão que surgiria com a luz. Ou seja, um elétron estava interferindo no outro depois de passar pela fenda. Como se fosse uma onda. Como se fosse uma onda. E aí, cara, é que foi tudo. Porque essa porra foi pra aquele filme e aí Deus tá aí. Deus tá aí. Exatamente. Aí o meu sogro vem assim, você mexe um átomo no universo e o átomo do outro lado do universo responde. Mas existe uma base científica pra isso. Não da forma que eles extrapolam pra explicar esoterismo. Exato. Não é bem assim. Uhum. Mas existe uma coisa chamada quantum entanglement, que explica como um fóton pode compartilhar propriedades do spin dele com outro fóton à distância. Mas isso é outro papo. Também existe o imperial entanglement. Nossa, só eu mesmo, referência de Star Wars, cara. Essa eu não peguei, desculpa. Falando com o Han Solo, queremos evitar Imperial Entanglement. Imperial Entanglement, pode crer. Let's just say we'd like to avoid any Imperial Entanglements. Hello, my baby, hello, my honey, hello, my ragtime cow. Mas o que significa isso, então? Você tem elétrons que não tem nada a ver um com o outro e interferindo um na vida do outro. A única explicação pra isso era o quê? Então, em alguns momentos o elétron tá se comportando como uma onda e em outros momentos ele tá se comportando como uma partícula. Então, quer dizer, toda a partícula, ela tem junto com ela como se fosse uma onda em torno dela e que essa onda, ela faz esse efeito de interferir com outras coisas, fazendo esse padrão de interferência. Era isso que o de Broglie chegou na conclusão ali. Mas peraí, tem uma onda em volta? O quê? Mas é eletromagnético? Ah, cara, relaxa. O quê? Eu não tô entendendo nada, tu vai querer entender agora. Essa era a explicação da época. Essa não foi a explicação que, eventualmente, a gente se solidificou como a explicação correta do que tá acontecendo. E qual foi? Eu vou dar um teaser. O elétron tá passando pelos dois buracos ao mesmo tempo. Então, é aí. Meu sogro fala isso. Ele passou pelos dois buracos ao mesmo tempo. É o mesmo elétron. Aqui e no outro lado do universo. É isso. O spoiler é esse. Esse é o spoiler. É um elétron passando pelos dois buracos? Quando eu te lanço um elétron por vez, a resposta é, aquele elétron vai estar passando, no final das contas, pelos dois buracos ao mesmo tempo. Ele tá interagindo. É mágica, Jovem Nerd. É mágica. Com ele mesmo. Magic. É mágico. Mas peraí, olha só. Peraí. Ele tá interferindo com ele mesmo, é isso? Com ele mesmo, isso. Mas peraí, olha só. Como é que se joga um elétron no buraco? Você tem um canhãozinho de elétrons, você mira isso numa chapa que tem um buraco e você atira o elétron. Isso. Ok. Você atirou um elétron em um buraco. Isso. Como é que esse elétron foi aparecendo no buraco B? Então, outro problema que as pessoas não estavam conseguindo entender era o seguinte. Isso, a primeira vez que isso foi observado, foi o pessoal que estudava a luz do sol. Quando você pega a luz do sol e passa por um prisma, você tem aquele arco-íris bonitinho, né? Do vermelho pro violeta e tal, é bonitinho. A capa do Pink Floyd lá. Isso, exatamente. Isso. A capa do disco do Pink Floyd. Exato. Quando você faz isso de forma muito precisa e você vai querer medir exatamente quanta luz tá chegando em cada cor e você amplia aquele arco-íris bastante, você percebe que tem um monte de linhas pretas no meio daquele arco-íris. Uhum. Aí você fala, porra, que caralho isso tá acontecendo, né? Exatamente naquela cor específica não tem nenhuma luz chegando do arco-íris. As cores, elas chegam fragmentadas, é isso? É, tem assim, tem o contínuo do arco-íris ali, do vermelho até o violeta. Uh-huh. Aí lá no meio do vermelho tem uma linha escura, bem fininha. Certo. Um pouquinho mais pra frente no vermelho tem outra linha escura, bem fininha. Uh-huh. Ali no laranja tem mais uma, e etc. Ao longo de todo esse espectro colorido. Certo. Significa isso. O que significa isso? De forma similar, o pessoal percebeu que quando eles pegavam gases puros, quimicamente puros aqui na Terra, né, nada a ver com a luz do sol, você pega um gás ali, sei lá, hidrogênio. Uhum. E aí você faz descargas elétricas dentro dele pra ele soltar luz. Você faz basicamente uma lâmpada. Certo. E aí você pega a luz que tá saindo dali e você passa pelo prisma e decompõe ela em certas componentes. E só existem algumas cores naquela luz. E algumas cores bem específicas. Tem um tracinho de vermelho, um tracinho de azul. Isso era um dos experimentos que não tinha muita explicação na época. Era como se os átomos daquele elemento, dos outros gases que o pessoal tentava fazer esses experimentos, era como se eles só emitissem luz em certas cores. Uhum. Isso não fazia sentido de acordo com o eletromagnetismo clássico. Segundo o eletromagnetismo clássico, era pro átomo soltar um contínuo de cores, assim como o arco-íris. Certo. Tá faltando cor. Tá faltando cor. Na verdade, a maior parte do espectro era escuro. Você não tinha nenhum arco-íris, só tinha algumas cores bem específicas. Certo. E isso ficou também sem explicação por muito tempo, até que o Bohr, que foi um físico muito importante, dinamarquês do começo do século XX... Faltou a piadinha da Zagal. Hã? Omir. Omir? Omir. Boromir. Fraco. Ou então. Não, ou então tem uma que os Simpsons fizeram, que é o Niels Bohr fazendo um programa de TV, né? E o nome do programa era The Boring World with Niels Bohr. Excelente. Hello, my baby, hello, my honey, hello, my ragtime cow. Ele resolveu ao mesmo tempo esse problema e um outro problema que era um experimento feito por um outro físico chamado Rutherford. O Rutherford, ele estava estudando a estrutura atômica. O pessoal queria saber como que era a estrutura da matéria. Então, se tinha aquela ideia antiga de que a matéria era contínua, né? Porque essa sensação que a gente tem de que a matéria é... Você não tem átomos, né? Você não tem aquela ideia de pequenos pontinhos separados por espaço vazio. Você tem uma ideia de que a matéria é contínua. E vários experimentos foram levando a ideia de que, na verdade, não. De que, na verdade, a matéria era feita de átomos. E esse Rutherford, ele fez um experimento que foi atirar, basicamente, radiação alfa numa folha de ouro e perceber que a maior parte da radiação alfa passava. Uhum. Passava reto, como se não tivesse nada. Uma certa parte era desviada um pouquinho e algumas batiam na folha de ouro e voltavam pra trás, como se tivessem batido em uma parede sólida. Certo. E aí, o Rutherford teve essa ideia. Ah, então, devo ter um núcleo atômico bem pequenininho ali no meio e os elétrons em volta. A maior parte é espaço vazio, um núcleo pequenininho lá no meio e os elétrons em volta. Então, quando a partícula alfa passa no meio do vazio, ela vai embora. Quando ela passa um pouquinho perto do núcleo, ela dá uma desviadinha, mas continua o caminho dela. E quando ela bate de cara no núcleo, ela volta. Ela volta. O Bohr pegou essa ideia, pegou a ideia das cores que eram observadas, né, das linhas espectrais, né, que era o pessoal chamava, e chegou à seguinte descrição. Um átomo, ele tem um núcleo no centro e um elétron em volta, mas esse elétron, ele não pode estar em qualquer lugar. Ele só pode assumir certas órbitas específicas e quando ele pula de uma órbita para outra, ele emite luz. O modelo atômico que a gente conhece, assim, que você fecha o olho, você pensa no modelo atômico, você vê aquela bolona no meio feita dos prótons e dos nêutrons e vários elétrons orbitando, literalmente como planetas orbitando ao redor de uma estrela. Só que, na verdade, eles não estão em órbitas, e sim orbitais. São áreas em que eles estão mais propensos a serem encontrados. Não é aquela bolinha rodando ao redor do núcleo como a gente visualiza, tipo, a Exato. Lua ao redor da Terra. Tem não. isso, a gente aprendeu. Você não sabia disso? Não! Nesse... Não, aquele átomo dos Simpsons. É, o átomo que a bolinha fica girando em volta. Não é assim, não é assim. Não! Então, só pra explicar, nesse momento da física, eles ainda acreditavam que era assim. É, no modelo do Bohr, ainda são órbitas. Uhum. Quando a gente chegar na... Mas não é órbita, é o quê? A gente chega lá. Aqui a gente tá fazendo Nerdcast tipo Lost agora. O Jovem Nerd tá desesperado agora. Caraca, caiu, meu mundo caiu. Mas pro Bohr eram órbitas ainda. Porque era mais fácil imaginar assim, porque tem uma coisa interessante da física, especialmente a física micro, né? É que eles se veem com a situação, como o caso do Rutherford. Soltou as ondas na placa de ouro e tal, e ele percebeu o que aconteceu. Então ele faz uma espécie de experimento mental. Não, vamos fazer de conta então que tá acontecendo isso por causa disso aqui. Esses modelos imaginários para descrever o fenômeno às vezes se encaixam muito bem com uma descrição que tá realmente acontecendo, como era o caso das órbitas, né? Só que com o tempo se descobrem outras coisas e o modelo se muda um pouquinho, entendeu? Às vezes você tem um modelo que ele tá essencialmente errado, mas ele captura alguma coisa do que tá acontecendo. E esse modelo das órbitas é isso. O modelo do Bohr, ele não é o modelo correto de como o átomo funciona, mas ele captura alguma coisa importante. Sim. E foi isso que na época foi importante para desenvolver a mecânica quântica. Então, ele usou a ideia do Einstein e do Planck de que a luz era transmitida em pacotes e ele falou, bom, quando um elétron que tá lá no átomo salta de uma órbita para outra, ele emite luz. Mas ele não emite qualquer luz. Ele a propósito, o Jovem Nerd, sabe qual é o nome desse salto, né? Salto quântico. Esse é o salto quântico. Ah, pá, maldito. Olha ele aí. De tantas vezes que menciona a parada, finalmente você pode apontar e falar, não, este aí sim é o salto. Ele não emite qualquer luz quando ele pula de uma órbita dessa pra outra. Ele emite uma luz de frequência muito específica, que é dada pela diferença de energia entre as duas órbitas. E aí você explica por que se você tinha aquele espectro só com algumas linhas. Porque aquelas linhas são as diferenças das energias das órbitas daquele átomo específico. E aí o modelo do Bohr passou a explicar essas duas coisas, né? Como você tem um átomo que é basicamente feito de espaço vazio, que era o resultado do experimento do Rutherford, e as linhas espectrais que eram observadas. E o que ele falava era que o elétron, ele não poderia ser encontrado fora daquelas trilhas bem definidas que eram as órbitas. Ele não estava em qualquer lugar, ele só podia ser encontrado em certos estados específicos. Então, o que a gente falou até agora? A gente viu que tem vários problemas que estão surgindo e que exigiram a gente começar a tratar a física algumas vezes como onda, algumas vezes com partículas, e existem certos fenômenos que exigem a gente tratar as quantidades como pacotes. O efeito fotoelétrico, a quantização do Niels Bohr. Então, quer dizer, existem estados onde as coisas podem acontecer e existem outros onde elas elas não podem. Existem fenômenos microscópicos que são discretos, né? Em que, por exemplo, a luz em pacotes discretos. O elétron só pode pular entre estados discretos dentro do átomo. Então essa era uma coisa que é bem da mecânica quântica velha, essa coisa de quantizar em estados discretos. Então foi nesse momento, nesse monte de fenômenos aparentemente desconexos, que veio o Schrödinger e deu início ao que a gente chamou da nova mecânica quântica. O Schrödinger onde eles... do gato. Do gato. Esse mesmo. Uhum. Onde ele vai trazer toda uma nova fenomenologia, ele vai trazer uma nova maneira de pensar que vai comportar todas essas ideias aparentemente desconexas na mesma teoria. Beleza? Não tem nada a ver com gato isso. Vamos chegar no gato. Não, o gato é outra coisa. Entrou o Schrödinger na parada. O que, que ele tem a ver com todo esse estudo quântico? Caraca, vocês estão inventando palavras já. O quê? Schrödinger. Schrödinger, você não conhece? Schrödinger. É famoso, o gato de Schrödinger. Ele... falar do dilema do gato de Schrödinger? Não. Porra, não, então explica. É uma metáfora visual para tudo que é isso e aquilo ao mesmo tempo. O que, que é a ideia? O Newton, lá atrás, ele fez uma equação que explicava como os corpos se movimentavam. É F igual a MA, força igual a massa vezes aceleração. Todo mundo aprendeu isso na escola. Eita! O que ele estava dizendo lá? Se eu pegar as forças que se aplicam no corpo, eu vou conseguir explicar como é que ele vai andar. Aqui é o que ele estava dizendo. Então, aquela equação explicava como a mecânica clássica funcionava. Estava dando uma série de interações, que eram as forças, e isso me descrevia o caminho que o corpo ia fazer. O Schrödinger, ele vem e faz a mesma coisa. Ele vai trazer uma nova equação que vai explicar a mesma ideia aplicada a certas forças de uma partícula microscópica, como é que ela vai se comportar, como é que ela vai... agora se comportar nesse mundo diferente quântico. E qual que era a ideia dele dessa equação? Em vez da gente falar de partículas ou de ondas, a gente vai falar agora de probabilidade. Então a gente vai resolver uma equação que vai estar me dizendo qual que é a probabilidade de alguma coisa acontecer. O que essa equação vai estar me dizendo? Quando eu for pegar e eu jogo um elétron numa parede, essa equação vai estar me dizendo qual que é a probabilidade de eu botar um aparelho medindo na porta ali e aqui eu detectar aquele elétron naquele medidor. Como é que é? Vai estar medindo a probabilidade? Como assim? Você tá falando de Guia dos Mochileiros das Galáxias, por acaso? Não estamos. Tá falando a Coração de Ouro? Então... não entendi. É assim, na física clássica, na nossa experiência cotidiana, as coisas seguem trajetória, certo? Se eu pego uma bolinha... são mais determinísticas. É. Se eu jogar uma bolinha pra frente, assim, ela vai fazer uma trajetória parabólica, vai bater no chão, vai quicar e tal. Eu posso desenhar uma linha com o caminho daquela bola. Aham, ok. Entendi. Na física que o Schrödinger descreve na equação dele, isso não existe mais. O que existe é o seguinte. Eu tenho algo que me diz qual é a probabilidade de eu achar essa bolinha em cada posição do espaço. Esse que é o objeto básico na mecânica quântica. E aí não a gente volta ao esquema da órbita do elétron ao redor do núcleo do átomo. É. Porque realmente você não tem um elétron rodopiando ao redor. Você tem uma nuvem, digamos assim, uma área, uma grande área, em que existe uma probabilidade do elétron estar em algum lugar daquele ponto lá. Caralho, mas como? Como? Se você tem uma nuvem, assim, em volta da parada, existe uma probabilidade do elétron estar em algum lugar, eu tô sugerindo que ele tá rodando, mas eu não sei onde ele tá no momento. Ele pode estar por ali. Exato, você não sabe onde ele tá. Essa é uma visão meio clássica de probabilidade, de que probabilidade é algo, digamos assim, tá, ele de fato tá em algum lugar, mas eu não sei onde ele tá, então vou falar... mas que eu não sei porque eu não consigo medir, é isso? É, então, em mecânica quântica existe uma incerteza mais fundamental do que essa. Não é que você tá assumindo uma probabilidade só porque você não sabe onde ele tá. Essa incerteza, ela é fundamental. O elétron, ele não tá de fato em nenhum lugar. Ele é uma entidade estendida, ele está em vários lugares ao mesmo tempo, ele tem certa probabilidade de estar aqui, ali, ali ou ali. Ele só vai estar de fato em algum lugar quando eu medir e encontrar ele em algum lugar. E aí quando você faz isso... e quando você faz isso, você tem o tal do colapso da função de onda. Essa função que diz onde, qual é a probabilidade do elétron estar aqui ou ali, se chama função de onda. Por causa dessa história toda, dualidade, onda, partícula, esse nome pegou. Se chama função de onda. Isso vai te dizer ali quais são as regiões mais prováveis de você encontrar o elétron. E quando você medir ele, quando você fala assim, ah, beleza, peguei um detector e falei, ó, quero saber de fato onde esse elétron tá. E pimba, mediu ele, aí essa função de onda vai se colapsar pra uma função de onda que é totalmente concentrada naquele lugar onde você achou o elétron. E esse é o famoso princípio da incerteza. Olha só, e tem a ver com gato isso. A ideia que o gato do Schrödinger vai dizer, ele vai tentar trazer pro nosso mundo macroscópico essa ideia que a função que o elétron, a partícula quântica, o objeto quântico, é uma coisa difusa. Ele tem uma probabilidade de estar numa certa situação, uma probabilidade de estar em outra situação, e a gente só vai ter certeza quando a gente medir. Mas se a gente medir, a gente não prova que ele está no lugar tal e que essa parada de probabilidade é só uma incerteza mesmo? Incerteza momentânea até a medição? Dentro do paradigma moderno da mecânica quântica, antes de você medir, de fato, não é que você só não sabia onde ele está. Ele, de fato, estava espalhado em todas aquelas posições que ele poderia estar. Mas não é muito filosófico, viajante isso? Mas é, de fato, isso. Uma das coisas da física quântica é que realmente ela desafia o nosso compreendimento da realidade. Como é que pode uma coisa interagir com ela mesma? Como é que pode uma coisa estar aqui e ali e tem apenas uma probabilidade de onde ela pode estar em qual determinado momento? É por isso que é complicado mesmo. Tá, peraí. Então, beleza. Agora a gente chegou no gato. Diz o princípio do gato. A ideia do gato Schrödinger é que era um experimento que ele falava, um experimento mental, obviamente, que ele fazia a seguinte ideia. Pegue uma caixa fechada, que não tem nenhum buraco, você não pode enxergar ela de nenhuma maneira. Você coloca um gato dentro dessa caixa com um átomo radioativo que vai decair. Ele tem uma probabilidade de decair em qualquer momento. Decair como assim? Ele vai emitir uma radiação e vai virar um outro átomo. Tipo quando você tem uma fissão nuclear, que é o átomo de plutônio vai virar urânio e tal, tal. E nisso ele solta uma partícula radioativa que mata lá a pessoa. Então ele vira um outro átomo e solta uma parte do núcleo dele pra fora. Esse fenômeno de decaimento é um fenômeno quântico. Você não sabe quando ele vai acontecer. Ah. Você só sabe dizer que existe uma probabilidade dele acontecer. E aí, se acontecer, ele vai matar o gato. E se isso acontecer, ele mata o gato. Fechei tudo, botei o gato lá dentro. Agora, sem eu fazer a minha medida, o gato tá vivo ou tá morto? Você não sabe quando é que a parada vai decair e matar o gato, é isso? Exatamente. E aí você não sabe se o gato tá vivo ou morto. O máximo que eu posso dizer é que ele vai estar num estado de vivo e num estado de morto. Nesse momento, eu não posso fazer nenhuma afirmação sobre o estado que ele tá. Então, aí você diz que o gato tá vivo e morto ao mesmo tempo. O gato ele tá numa superposição dessas duas possibilidades. Sim. Essa que é a linguagem que a gente usa em física. Isso não é apenas uma expressão filosófica de uma incerteza? Não é só filosófica, porque isso tem uma definição matemática precisa. É isso que é importante ter em mente. Quando eu falo assim, ele tá numa superposição dessas duas coisas, eu posso escrever uma equação que me fala qual é essa superposição. Então, não é só uma ideia abstrata. Uhum. É algo que eu posso calcular. A ideia que vai explicar que isso não era só uma ideia filosófica é a gente voltar para aquele experimento da dupla fenda, que a gente fez um spoiler lá atrás. Certo, que você dizia que o elétron estava interagindo com ele mesmo. Exatamente. O que eu tô fazendo ali? Eu tô jogando agora um elétron por vez e, usando essa nomenclatura da função de onda, o que está acontecendo? A função de onda daquele elétron está passando por uma fenda e por outra e ela está interagindo com ela própria. Mas peraí, você não atirou numa fenda o elétron? Eu joguei ele numa determinada direção, só que eu não sei se ele passou na primeira ou na segunda fenda. Vamos imaginar que ele poderia ter desviado no meio do caminho. Então, eu não sei se ele passou na primeira fenda ou na segunda fenda. O que ele vai estar fazendo é construindo esse espectro dele estar interferindo com que ele passa numa fenda e na outra. Eu não sei por qual das duas que ele passou. Mas você não tem como medir isso? E aí que tá o ponto legal. Se eu coloco um detector em cada uma das duas fendas, que vai me falar o elétron passou pela primeira ou pela segunda, põe um detector lá. Se eu fizer isso, eu destruo esse padrão de interferência e ele vai formar só uma frequência bem específica dos dois lados, como se fosse partícula. É que nem você dizer que você sabe o truque do mágico. E aí você destrói o truque do mágico, caralho. Então, quer dizer, olha só, o que a natureza tá dizendo? Que se eu medir qualquer um dos lados, ele vai ficar como se fossem duas partículas. Então, não é porque ele é assim? Não, mas olha, ele tá lá e eu não tô medindo por qual lado ele passa. Ele tem um padrão de interferência. Uhum. O mesmo experimento, mas se eu tô vendo se ele passa por um ou pro outro, dá outro resultado. Caraca, não é possível. Peraí. Você sabe que existe um padrão de interferência porque você vai lá na chapa final e você detecta isso. Isso. Certo? Isso você pode medir. Posso. Tem um padrão de interferência. Isso. Você atirou um elétron e ele chegou com interferência no final. Eu junto uma porrada de elétrons e eu vejo o padrão de interferência lá. Isso. Tá. Se você decidir botar um sensor nas fendas pra saber por qual fenda ele passou... Caraca, do que vocês estão falando? O resultado lá no final é diferente? É diferente. Isso. Caralho, isso. Gus, não faz sentido. Mas é, então o universo, falei, o universo é assim? Se você olhar, ele não faz? Ele é que nem o sapo do Hello My Baby, Hello My Darling. Isso. Ele canta pra caralho. Quando você vai olhar e mostrar pros outros, ele para. Mas isso, é por aí mesmo. Exatamente. A dualidade da onda da partícula, esse comportamento, ele entra em colapso porque você observou o negócio. É mais ou menos... É que nem o Michigan J. Frog mesmo. Puta, não, caraca. Como o universo sabe que você tá olhando? Aí que tá. Porque pra olhar você aí precisa... Aí tá Deus, perturbar. Olha aí. Ah, caraca, matou a charada. Hello my baby, hello my honey, hello my ragtime cow. Essa coisa do colapso da função de onda é uma interpretação de que quando você mede, você faz aquela partícula colapsar em uma das duas possibilidades, ou passou nessa ou passou na outra, e aí a partir daquele momento, então vamos lá, o elétron saiu, você tem lá uma metralhadorinha de elétrons, você atirou um elétron, ele saiu, originalmente ele passou pelas duas fendas ao mesmo tempo e chegou do outro lado, fez um padrão de interferência. Não. Esse seria o experimento sem a medição. No experimento com a medição, o que aconteceu? Ele saiu, ele foi caminhando na direção das duas fendas, ele tava nas duas fendas ao mesmo tempo, mas aí você mediu. E agora ele tá na fenda 1, por exemplo. E agora, quando ele fosse propagar do outro lado, ele vai se propagar só a partir da fenda 1. Por quê? Porque eu medi ele e agora ele tá na fenda 1. É o Michigan J. Frog. Só pode ser. O universo é um grande Michigan J. Frog. E aí, cara? Eles não querem que a gente descubra isso ainda? É Matrix, então, cara. A gente tá na Matrix. É Matrix. Você descobriu um bug, cara. Eu achava que o universo não tinha bug. Isso é um bug do universo. Incrivelmente não é um bug. Não é um bug. Daí que você vê que realmente não tem o sentido de eu falar que o elétron foi por um lado ou pelo outro. Ele esteve dos dois lados ao mesmo tempo. Uma outra interpretação, quer dizer, o que fala interpretação? Aí você tá querendo adivinhar. Aí deixou de ser ciência e virou magia. Não, é o que quer dizer. Eu tô olhando um monte de equação, que são equações matemáticas, e tô tentando traduzir elas para pessoas. A interpretação é isso. Eu tô olhando realmente as equações matemáticas, que elas se entendem, elas são lógicas, e explicar pro meu cérebro, que é um cérebro humano, que viveu no mundo clássico, o que tá acontecendo ali. É isso que é a interpretação. Essa primeira interpretação que a gente falou, a probabilidade de estar em cada um dos lugares, é o que é chamada a interpretação de Copenhague, porque foram os físicos de Copenhague que desenvolveram ela. Uma outra maneira de ver esse mesmo problema foi feito pelo Richard Feynman, que é a interpretação de múltiplos caminhos. Quer dizer, Richard Feynman, o Azaghal vai curtir, hein? O Feynman, já contei uma história pra eles antes, quando ele ganhou o Nobel, que ele tirou a foto com as putas e tal. Opa! Não, Azaghal, o Feynman era um físico famoso dos Estados Unidos, que ele, o escritório assim dele, o escritório secundário dele era uma boate de strip. Ele ia lá e ficava lá bebendo, vendo as putas e desenhando fórmulas num guardanapo. E quando a prefeitura da cidade queria fechar a porra do bar de strip, o cara foi lá na audiência do tribunal, seja lá onde que foi, e argumentou que a sociedade, os profissionais, os intelectuais precisam de um estabelecimento como uma boate de strip. Que beleza. E ele foi o único que foi lá falar a favor da parada, porque ninguém mais, tipo, médico, advogado, os caras importantes que frequentavam o lugar, não queriam queimar o filme indo defender a parada, né? Ele era tipo um soprano dos cientistas. Ele tava com foda-se e foi lá. E aí, ele conseguiu impedir o fechamento da Não bosta? Conseguiu, fechou de qualquer forma. Puta merda. Hello my baby, hello my honey, hello my ragtime cow. Ele deu uma outra interpretação. Daí você pode pensar em caminho. Ele não faz um caminho até a fenda. Ele faz todos os caminhos possíveis pra chegar no outro lugar lá. Então vamos imaginar. Eu pego um elétron, ele vai sair do lado esquerdo da minha mesa pro lado direito. Pra percorrer esse caminho, é como se ele tivesse feito todos os possíveis caminhos pra poder chegar de um lado pro outro. Ele foi em linha reta, ele bateu na parede e voltou. Ele foi lá em Júpiter e chegou do lado da mesa. Ele foi lá em Plutão e chegou do lado da mesa. Ele foi lá em Andrômeda e do outro lado da mesa. Você vai pegar todos os caminhos possíveis. E a soma de todos esses caminhos possíveis vai ser o resultado que ele vai ter fisicamente. Então, quer dizer, o elétron não é que ele foi por um caminho e por outro. É como se no momento que ele sai, ele virasse infinitos elétrons e todos os caminhos fossem percorridos por ele até chegar no caminho, no ponto final. O Giovinetti tinha razão, é o coração de ouro mesmo. É o gerador de probabilidade infinita, essa porra. Mas e aí? Então, essa é uma outra interpretação. Você consegue escrever as equações nessa forma. Você consegue escrever as equações numa forma de que o resultado final é uma soma sobre todos os caminhos possíveis. Certo. E se eu vou lá e faço essa conta completamente louca, dá e certo. Meço com o que dá com o experimento, dá certo. Se você dizer que o X é o caminho que a parada vai percorrer, se você botar qualquer valor no X ali, ele dá certo. É isso. É, não existe alguma conta que não dê certo. Se essa minha conta louca deu que o resultado é meio, eu vou lá no experimento e vai dar meio, entendeu? Não existe uma condição disso aí. É realmente, essa ideia maluca de todos os caminhos, ela me traz um resultado mensurável. Quer dizer, não é uma viagem. Eu escrevo uma equação a partir dessa ideia, eu vou lá no laboratório, faço um experimento e dá o resultado igualzinho. E a física quântica é esse estudo dessas probabilidades infinitas, é isso? A mecânica quântica é a teoria que tenta entender como o universo funciona microscopicamente. E o universo microscopicamente tem essas características. Então a mecânica quântica, ela descreve o universo que funciona com todas essas características loucas e basicamente incompreensíveis pra gente. Então não é uma viagem foda, é algo que é mensurável em laboratório. É, não só é mensurável em laboratório, como a gente só tá gravando esse Nerdcast porque a mecânica quântica funciona. Ah, é? Por quê? O seu computador, porque... ele tem uma coisinha que é o transistor túnel. E o transistor túnel só funciona porque existe mecânica quântica. Peraí, mas qual é o computador? Que o nosso é Mac. Eu tô com dois aqui na minha frente e os dois estão funcionando por causa disso. Então, o que é o transistor túnel? Existe um elemento básico do computador que é o carinha que faz o 0 ou 1. É o carinha que fica chaveando entre ligado e desligado. Certo. Esse cara, um dispositivo eletrônico chamado transistor, que foi inventado ali... Na verdade, a ideia dele vem de muito tempo, mas ele foi realmente feito ali no final da década de 40. E o funcionamento dele depende de que a mecânica quântica esteja correta. Então, você ligar um computador é uma prova de que essa loucura toda funciona. Android também, né? Até Android. Ah, puta merda. A mecânica, a física clássica da mecânica, o estudo dela, a masterização do conhecimento da mecânica mudou o nosso dia a dia, mudou a humanidade, né? Graças ao entendimento da mecânica, nós fazemos máquinas que voam, entendeu? Isso mudou o mundo, né? Nós construímos máquinas a vapor, construímos navios gigantes, aviões e tudo. E o transistor, né? O computador, telecomunicações, etc. Um entendimento de como funciona a mecânica do universo que a gente usou em benefício próprio. Isso. E nem perguntou, nem pediu permissão a Deus. Simplesmente fizemos. Isso. E aí é o seguinte, o entendimento da mecânica quântica pode, de alguma forma, um dia ser usado para que nós criemos tecnologias novas? Ou hoje ainda é muito teórico ainda? Na verdade, o que você falou dos transistores e dos computadores, na verdade é uma aplicação direta de mecânica quântica. Mas a gente entendia o funcionamento da mecânica quântica perfeitamente para criar os transistores? Ou foi algo que a gente observou, viu, que conseguia criar uma interação dessa forma? E depois a gente foi entender pela mecânica quântica que ela está presente ali. Foi mais ou menos ali em paralelo as duas coisas. Eu acho que o debate em relação a isso começou nos anos 80 e eu li muito sobre isso nos 90. Uma das aplicações diretas da física quântica, mecânica quântica, que tem mais a ver com entendemos essa ciência, agora vamos aplicá-la a um produto, digamos assim, ao contrário do que o Jovem Nerd sugeriu, que não, o transistor a gente criou a parada e depois observamos que existem comportamentos de mecânica quântica acontecendo ali. Uma aplicação direta do compreendimento melhor dos estados quânticos das partículas seria o mítico computador quântico, de que se falou muito nos anos 90 e hoje eu não isso, deixo mais ninguém... Isso, eu ia te perguntar sobre isso, eu tô com uma parada aberta aqui. Exato. Os nossos computadores de hoje, eles já dependem de mecânica quântica pra funcionar. Quando o cara vai desenhar um transistor ali, vou desenhar um chip de computador, ele tem que levar em conta efeitos quânticos ali. Mas o computador em si, a maneira como ele funciona, é clássica. Tá falando que a comunicação binária lá, de chave 0, chave 1, isso é clássico. É, isso é clássico. Quer dizer, eu transmito um 1 pra você, você recebe um 1. Eu transmito um 0 pra você, você recebe um 0. Na verdade, você não transmite nada, né? O 0 não é nada. É, tudo bem. Ok. O que eu quero dizer é o seguinte, os registradores do meu chip aqui, eles só podem estar no 0 ou no 1. Eles podem estar nos dois ao mesmo tempo. E a ideia que surgiu em uma certa época recente foi a de, porra, na verdade isso, o Feynman acho que foi o primeiro a falar nisso. Porra, e se eu pudesse fazer um registrador quântico? Ou seja, um registrador que ele não pode estar só no 0 ou no 1. Ele pode estar nas duas coisas ao mesmo tempo. Uhum. Eventualmente eu posso usar o estado quântico de uma partícula microscópica pra armazenar informação. É só você não medir, que aí ele funciona. Eu posso usar vários tipos de medidas exatamente pra manipular o estado desse registrador computador quântico. Quando eu quero que ele esteja no 1, eu vou lá e dou um jeito de medir um 1, enfim. Será que a gente consegue fazer, usar o estado quântico de uma partícula como entidade para armazenar informação? Uhum. Se puder fazer isso, a gente multiplica por muito a nossa capacidade de processamento, porque mesmo com dois estados só, você pode fazer um computador quântico. A ideia é que você pode estar nos dois estados ao mesmo tempo. Aí que você multiplica por infinito. É que a ideia é que o pessoal chama de qubit, né? Não é o bit, é o quantum bit. É, na verdade é difícil você saber quantos bits você consegue colocar em um qubit. É porque, na verdade, são duas coisas totalmente diferentes do ponto de vista de computação, assim. A coisa que é interessante é que usando qubits, né, usando esses bits quânticos, você consegue criar algoritmos muito mais eficientes do que os algoritmos que a gente consegue fazer hoje. Então, por exemplo, criptografia, que é uma coisa essencial hoje em dia, né, quer dizer, quando você faz transações bancárias, quando você vai passar uma mensagem que tem que ser secreta de alguma forma, você usa certos algoritmos para criptografar sua mensagem. E eles são muito difíceis de quebrar usando um computador normal, mas são triviais de quebrar usando um computador quântico, justamente por essa capacidade que você tem de fazer algoritmos muito mais complicados. Você conhece a lei de Moore, né? Que os microprocessadores dobram sua capacidade de processamento a cada 18 meses. Certo? O computador quântico pode destruir a lei de Moore? Será que a lei de Moore nem se aplicava mais, cara? Não? Não, ainda, a gente ainda tá na lei de Moore. A gente ainda tá na lei de Moore. Tem uma outra lei, né? Tem uma outra lei. O quê? A lei de Murph. Ok. Ele disse que não ia ser óbvio. Isso é o Azaghal, na verdade, é o Azaghal quântico, sendo óbvio e não ao mesmo tempo. Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my ragtime cow. Outra aplicação que existe, essa o Azaghal com certeza conhece, é a ressonância magnética. Ah, é? A ressonância magnética, ela é puramente um efeito quântico. Me dá sono que nem esse Nerdcast. Como assim? Quando a gente começou a olhar as partículas, né, a gente começou a estudar as partículas atômicas, quando a gente olhava classicamente, a gente sabia que elas tinham algumas características, que era a massa, a carga elétrica e tal. E quando a gente começou a tentar entender essas partículas, a gente viu que elas também tinham uma outra característica que surge na mecânica clássica, que é o spin. Como é que ele se comporta? É como se ela estivesse girando. Só que, quanticamente, o pessoal tentou começar, então, eu vou tentar tirar todo o efeito do spin. E eles perceberam que, mesmo tentando tirar todo o efeito de rotação da partícula, ela sempre tinha um efeito residual. Quer dizer, esse efeito de spin era uma coisa dela. Classicamente, é como se a partícula... É como se fosse uma rotação intrínseca da partícula. Você não pode nunca tirar isso dela, entendeu? Ela sempre está rodando. É uma condição sine qua non. Eu me segurei esse Nerdcast inteiro pra não falar um sine qua non. Então, o que a ressonância magnética faz? Ela, acionar o Azaghal. Além de acionar o Azaghal, a ressonância, ela pega um ímã muito forte, que esse ímã vai interagir com esse spin intrínseco dos elétrons do seu corpo. Na verdade, é dos átomos de água, das moléculas de água, desculpa. Ele vai pegar o spin dessas moléculas de água e vai girar todo o spin dessas moléculas de água pra uma direção única. Uhum. Esse ímã gigante, ele vai girar o spin de todas as moléculas de água do seu corpo para uma direção única. E depois, quando o ímã solta, elas voltam a se misturar. Esse efeito deles se misturando, ele joga certos padrões de energia que a máquina detecta e com isso ela consegue reconstruir o seu corpo internamente. E aí é isso que ela lê. É isso que ela lê. Ela lê na hora que tá desfazendo a merda que o ímã fez dentro de você, é isso? É. É tipo assim, eu quero saber mais ou menos qual é a posição do seu óculos na sua cara, só que eu não consigo vê-lo. Eu dou um tapa na sua cara, o óculos sai voando, e no que você tá colocando o óculos de volta no seu rosto, fala, então é aí que tá. Foi aí que mudou. Porra, porque zoar todos os elétrons no seu corpo, para, nossa, nunca vou fazer isso na vida. Eu nunca fiz ressonância, não dá enjoo essa porra, não? Dá nada. Tranquilíssimo. Porque é muito rápido esse efeito. Esse efeito deles voltarem pras posições, a gente tá falando ali de picosegundos, atosegundos. É ótimo. É. Eu já fiz, inclusive, com contraste. Uhum. Aí é que o barato é louco, como dizer. Contraste eu nunca fiz. Contraste eu já escapei já. É maneiro. Não, um barato. Porra! Mexendo? Você sente a parada entrando em você como se fosse um simbionte. Opa! Aí a maldade tá na cabeça da pessoa. Que quer enfiar o contraste não deve. O cara bota na veia e você sente perfeitamente esquentando o seu braço. Braço, eita ferro. Indo até o coração e puf, espalhando o corpo inteiro. É muito maneiro. Mas aí quando liga a ressonância... Você brilha no escuro. Não sei, tava dormindo. Não, mas você sente ela mexendo de novo? Não, aí não. Você sente ela, sabe, agindo quando ela é injetada. Pro Izinobi ela é enfiada. Eu Não. Mas vou te falar a verdade. Apesar de já ter feito ressonância 1 milhão de vezes e conhecer como ele funciona... 1 milhão de vezes? Caralho, o que é isso, cara? Ah, eu tive hérnia de disco, eu tive que operar. Eu fiz essa área torto aí, né? Já de ficar indo e voltando. Toda vez que eu entro naquela máquina, eu fico pensando que eu rezo que a física funcione daquela vez. Não sei se eu confio tanto na física assim a ponto de ficar tranquilo nela. Meu Deus, você tem anel de ouro em algum lugar? Dedo de ouro? Não, ouro nada, não. Nada, não. É simplesmente cagaço. Peraí, você tem medo de quê? Que ela vai te desmantelar? É, tipo, Dr. Manhattan? É, sei lá, porra. Caraca. Olha os nossos especialistas. Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my ragtime girl. Entendendo que a mecânica quântica estuda esse mundo microscópico que envolve possibilidades simultâneas de interações, de divisões, de duas paradas de um elétron percorrer todos os caminhos do universo para chegar no ponto A até o ponto B, de tantas coisas ao mesmo tempo, do gato que está vivo e morto ao mesmo tempo, como isso tudo é muito viajante, no, assim, em termos leigos, né? Eu já vi isso aplicado em muitas coisas, em muitos programas de Discovery Channel e tal, onde os caras falam da possibilidade de existir universos paralelos, outras dimensões, essas porras. É a parte mais bacana, eu acho. Isso é algo real para o estudo sério da física quântica? É uma possibilidade real? Não é bem real. É como a gente falou, na mecânica quântica, física quântica, a gente usa muitos experimentos imaginários, né, modelos imaginários que a gente fala. Como isso que está acontecendo, vamos fazer de conta que X, se X acontecer realmente, isso explica o que está acontecendo aqui. Não quer dizer necessariamente que esse X aconteça, mas a hipótese dos mundos paralelos, eu vou te dar um exemplo bem prático disso. Você já ouviu falar de um autor de ficção científica chamado Michael Crichton, que escreveu Jurassic Park, obviamente. Sim, já li Michael Crichton, muito bom. Exatamente. Ele tem um livro chamado Linha do Tempo, você já leu? Acho que não. Já li. Ah, pô. Já leu? Acho que não. Olha só, olha o não, cara. Não, eu digo acho que não. Não, acho, eu digo, acho que não. Claro que já li, rapaz. Ele é muito bom no início e depois ele fica uma bosta. Concordo. Em Linha do Tempo, o argumento dos universos paralelos é usado como um modelo imaginário para explicar aquela questão da auto-interação do elétron no modelo, no experimento das duas fendas. O que é que ele fala? Existem vários universos possíveis, né? Então, quando o cientista liga lá o laserzinho lá que solta um fóton de cada vez, isso está se repetindo em vários outros universos paralelos. Sim. E por causa do tunelamento quântico, o que a gente observa no nosso universo é que ele está interagindo com si mesmo e com nada. Mas o que acontece, na verdade, é que ele está interagindo, ele está ligado com esses outros elétrons de universos paralelos que estão sendo atirados contra as fendas simultaneamente, e um está interagindo com o outro, e é por isso que o padrão de interferência de onda está acontecendo mesmo quando a gente solta um elétron de cada vez. É aí que meu sogro pira, rapaz. É essa parada do universo paralelo aí. Da gente tá em vários universos ao mesmo tempo, interagindo com nós mesmos em outros universos ao mesmo tempo, cara. Então, modelo imaginário que é usado só pra... Ó, como a gente tá observando isso aqui encaixaria. Isso aqui podia ser verdade, né? Vai que dá. É por aí, mas não é uma parada assim. Não, existe universos paralelos, você tá lá e você tá aqui. Não é bem assim. Novamente, é aquela ideia que a gente falou aqui, que é tentar transformar algo que não faz parte do nosso dia a dia, da nossa experiência física cotidiana, para nossas palavras. Isso o Michael Crichton explica para dizer que a viagem no tempo não vai afetar a linha do tempo deles. Eles estão indo para outro universo. É isso que ele diz. É por isso que ele fala. Mas ele usa, o que eu quero dizer é o seguinte, ele usa a hipótese dos mundos paralelos para explicar por que um elétron está interagindo com nada e consigo mesmo. Sim, entendeu? Sim. Ele está interagindo, na verdade, com os dos outros universos. Sim, exato. E o seriado Quantum Leap? Agora. Quanto limpa, salto quântico, caraca. É isso aí. Novamente, essa ideia que vocês estão falando é uma interpretação que foi feita por um cara que se chama Everett. É a interpretação de muitos mundos. Que, basicamente, ele está tentando explicar a mesma coisa que a gente falou com a interpretação do Feynman, a interpretação de Copenhague, era que, como se, para isso tudo fazer sentido, o nosso universo fosse, a cada vez que ele vai ter uma dessas possibilidades quânticas, que a gente falou ali, o elétron ir pelo lado direito e pelo lado esquerdo, uh-huh, o universo fosse se dividindo para cada uma dessas possibilidades, uh-huh, e cada uma delas pode ocorrer no universo, entendeu? Certo. Em um dos universos ele passou pela fenda A, no outro universo ele passou pela fenda B. Isso. Quando eu meço, eu descubro em qual deles que eu tô. É mais ou menos essa ideia. Mas quando eu meço, eu destruo os universos em que aconteceu as alternativas. Caraca! Que não aconteceram. Olha a responsabilidade de você medir a parada. Você tá destruindo incontáveis universos. É essa ideia que tá se passando. Novamente, é tentar interpretar algo que as equações dizem para as palavras. Exato. O meu orientador é um cara que ele era contra essa ideia de interpretar. Ele era muito claro, ele falava, para que eu vou ficar interpretando se eu sei calcular? Então existem físicos que falam, meu, tentar traduzir isso para as palavras do dia a dia é perda de tempo. A gente sabe calcular, foda-se. Uh-huh. Entendeu? É só que eu poderia dizer. É o famoso Shut Up and Calculate. É mais ou menos assim. A gente não precisa tentar visualizar como isso acontece no mundo tangível. A gente bota na equação aqui, se sair o resultado certo do outro lado, tá bom demais. Essa necessidade vem do fato de que a gente tá lidando com um fenômeno que é totalmente fora da nossa experiência cotidiana, e a gente tenta forçar esse negócio que é totalmente fora da nossa experiência cotidiana nas coisas que a gente sabe. Pô, mas peraí. A explicação parece bizarra. Mas o estudo da física, ele não tá tentando entender como o universo funciona, independente de como a gente percebe ele ou não? Esse sim. Como é que é o complicado. O como da física é uma descrição do que tá acontecendo. Não é uma incursão filosófica sobre o porquê e o que tá de trás e tal. Sim. A física não é capaz de falar o que tá de trás. Sim. A física, ela simplesmente chega e fala, ó, o que tá acontecendo é isso aqui, cara. E agora, sei lá. Com isso a gente pode... Se isso choca a nossa sensibilidade de pessoas que vivem no mundo clássico, paciência. Tipo, o que tá acontecendo de fato é aquilo. Doa quem doer. É isso, essa é a verdade, o que está acontecendo no universo. É por isso a frase que eu falei no começo, que tipo, essa ideia de paradoxo, de que isso está acontecendo é um paradoxo, é um conflito entre a realidade como ela é e a realidade como eu queria que ela fosse. Uhum. E o que eu queria que ela fosse, a realidade tá nem aí porque eu queria que ela fosse. Isso é um bom conceito científico. A realidade não está nem aí pro que eu queria que ela fosse. Olha, mas eu conheço muita gente que cria a própria realidade, sabia? E ela quer que o universo seja do jeito que ela quer, e ela cria isso na cabeça dela. Uhum. E ela vive assim. Vive mesmo. E algumas vezes vive melhor do que quem não acredita. É isso que eu ia falar. Ignorância é uma bênção mesmo. Eu, por exemplo, eu gostaria de desejar que eu tivesse entendido esse Nerdcast, mas paciência, o universo não tá nem aí. Eu preferia desejar que não tivesse participado. Cara, não dá pra gente explicar tudo no Nerdcast só, né? É foda explicar essas coisas. Não é à toa que o pessoal gosta mais da parada esotérica da mecânica quântica, né? Fala aí. Puta que pariu. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.